Oi, gente, tudo bom? Só estou aqui para dar um recado rápido, para avisar que, por direção da espiritualidade, eu estou abrindo um canal novo chamado Espiritualidade com Pedro Augusto. É o nome do canal novo, Espiritualidade com Pedro Augusto. Tá? O canal já está ativo, vocês já podem entrar. Se quiserem se inscrever, vocês fiquem à vontade. Se não quiser se inscrever, não tem problema. Eu vou estar gravando vídeos ali eu sozinho, assuntos sobre espiritualidade. Também virão os espíritos na hora que tiver que vir, né? As canalizações, incorporações. Também teremos live para conversar com vocês, para estar tirando dúvidas, respondendo perguntas. Né? E também teremos convidados. Eu vou estar convidando pessoas de várias religiões diferentes, tá? Numa conversa amigável, numa conversa sadia, né? De uma forma bem neutra, bem universalista, onde todos vão poder estar externando suas opiniões, onde todas as opiniões serão respeitadas, tá? Porque o intuito agora é todos nos unirmos, respeitando as opiniões de cada um, tá? Então, vou estar convidando pessoas de religiões diferentes, médiuns, espíritas, umbandistas, evangélicos, de todas as religiões, para a gente estar num bate-papo aqui, tá? Nesse canal novo, conversando sobre assuntos de espiritualidade. Os médiuns que puderem estar presentes vão estar presenciais. Os que não puderem vir porque estão longe ou qualquer outro motivo, a gente vai fazer aquele esquema da pessoa ficar na casa dela e a gente aqui e faz a live, tá bom? É um canal só para agregar mais conhecimentos, mais informações. Não é uma direção minha, eu não estava nem pensando nisso. É uma direção da espiritualidade, tá? Que solicitou que nós estivéssemos abrindo esse canal. Esse canal não está vinculado à Casa Plataforma de Oração. Esse é um canal que a espiritualidade abriu. Pediu para abrir a parte, tá? É um canal que pediu para abrir para mim, para estar fazendo esses vídeos. Eu continuo na Casa Plataforma de Oração, não tem nenhum desvínculo, eu continuo lá, né? O trabalho só vai aumentar, que eu vou gravar para a plataforma, continuo gravando para a plataforma e vou gravar também para esse canal novo. Meu trabalho só vai aumentar um pouquinho. Vou continuar indo na plataforma, tá bom? Gravando os vídeos para o canal Casa Plataforma de Oração e também vou gravar vídeos para o canal Espiritualidade com Pedro Augusto. Esse é o canal novo, é o nome. Então vocês podem entrar, já está no YouTube, tem um Instagram também que é arroba Espiritualidade com Pedro Augusto, tudo junto. O Instagram é arroba Espiritualidade com Pedro Augusto, tá? E o canal Espiritualidade com Pedro Augusto, canal no YouTube. Espiritualidade com Pedro Augusto, tá bom? Aí vocês fiquem à vontade para visitar. Por enquanto só tem um videozinho lá de apresentação, mas nós já vamos começar a colocar os vídeos. Nós estamos gravando e vamos começar a colocar aos poucos. Tem novidades bem boas aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, fiquem em paz.